por ela eu também. E não há razão pra ter ciúmes. Ela é tudo e mais além. Como o mais doce dos perfumes. Ela vai onde quer que eu vá. Não deixa a solidão chegar. Mas que por mim, por ela eu vivo. Es la musa que te invita a soñar con cosas lindas. En mi piano a veces triste, la muerte no existe si ella está. Que me da fuerza, valor y realidad para sentirme un poco vivo. Como un ay cuando me falta. Vivo por ella en un hotel. Como un sai cuando me asalta. Vivo por ella en toda piel. Si ella canta en mi garganta, mis penas más que así, feliz, sincera de por vida. Vivo por ela que me dá as noites livres para amar. Se eu tivesse outra vida, seria dela também. Músicas inesquecíveis. You lied to me one more time. Once is never enough with a man like you. As canções imortais. I know nothing stays the same. But if you're willing to play the game, it's coming around again. Encontro Central. How do you feel